AT, passarelo. Zulu Alfa Hotel, decolagem autorizada, pista 97, variável com 5-11. Quilo Zulu autorizado a alinhar e manter cabeceira 97. Primeiro identifique, desça para 2 mil pés na chegada à mar e ajuste no 0 no 3, lembrou de tapa. Zulu Alfa Hotel aos 44. Curva à direita, ingresso linha do litoral e chame o controle, 19-8, então ingresso. Certo, obrigado. 763, tudo bem. Guiava com 5-9, pista 11. Linha 3, informação em curso a Mike, autorizado Guarulhos, nível 340, via Peruísque 50. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor. Controle em 199, decimal 8, e aciona 5125 no transponder. Controle Papapapa, Zulu, Alfa Hotel. Zulu, Alfa Hotel, suba 08... Então, tem mil pés no corredor Axé, reporte para lá da base. Índia Juliette, prossiga. Senhor Índia Juliette, eu não possuo plano no sistema, poderia confirmar o OBT? O decolagem autorizado, 7 variável com 5 nós. Fala aí. 46-19-8, boa viagem. 19-8, bom domingo. Controle Salvador, bom dia, passarinho 2223, saindo agora. Suba 260, saída gole. 260, gole, 2-2-3. Controle 19-8, whisky, quilo Zulu. Controle 19-8. Juliette, 63, 1-2, no ingresso. Ingresso a via Juliette para o 05, achando a 63, 1-2. Juliette, 53, 1-2. Para Salvador. Whisky Kilo Zulu. Whisky Kilo Zulu, mantenha mil pés, corredor, pós-farol. Passará a farol da barra. Autorizado, vai direto, Cairo, mil pés. Autorizado, direto, Cairo. Verifique o seu transponder, não tem indicações. 7, adicionado, 0162. Ativo, agora recebo. Victor, né? 621, o Força Aérea 2733, Maceió 090, minuto em cópia, por gentileza. 621 no 04, autorizado, busca estacionamento, chame táxi. Papatango Vitor, Índia, Juliette, pronto, cópia. Autorizado Cairo Lourenço, número 10, decolagem 917, curva direita, corredor axé. Controle 119, decimal 8 e aciona o padrão 0160, Vitor Índia Juliette. A bordo, pátio 4, acionamento, táxi, decolagem, torre 118, decimal 6, dúzia, o ajuste no 013, bom voo, Victor Índia Juliette. É 2733, pronto, copo. Autorizado Maceió, nível 090, via Golf 677. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Conde. Controle em 119, decimal 8 e aciona 5121 no transponder. Corrigindo no transponder, 0263 no transponder, o Força Aérea 2733. Chicotejamento correto no pátio militar, chame pronto para o acionamento, Força Aérea 2733. Falou, 62. Puxa, acionamento no 01. 6225 da Oceanair no 01, por gentileza, aguarde para o chibé acionamento. Já temos um Airbus da Oceanair sinalizando no 04, ok? Estamos agora, 6225. Estimado através de Lençóis e de Lapa. Pronto, o pushback acionamento, azul 4039, Detroit. O azul 4039, por gentileza, um minutinho para o pushback acionamento 08, dentro de alguns instantes do Boeing da Gol, no 07 vai iniciar o táxi. Salvador, Xané 6211, 3 horas e 40 de autonomia, Delta 104, alterna com 20, para o táxi. Ciente, táxi autorizado via Índia e Alfa, até o ponto de espera, pista 1-0. No ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 6-12, o ajuste 1-0, 1-3, bom voo, Oceanair 6-2-1-1. Índia e Alfa, 1-0, 102 do 6, 1-0, 1-3, no ajuste, obrigado, bom trabalho. Uno 435, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista 1-0. No ponto de espera, torre em 1-1-8, decimal 6-12, o ajuste 1-0, 1-3, bom voo. Puxa o acionamento 1-0-2. São 3663, é o número 2 agora no setor, aguarde por gentileza. O Oceanair 6225 no 01, autorizado para o subestacionamento, chama o táxi. Livre depois, o Oceanair chama para o táxi 6225. O 4039, atento ao Boeing da Gol, realizando o táxi. Após a passagem mesmo, autorizado para o subestacionamento, chama o táxi. O azul 4039. Após a passagem do Gol, estou autorizado para o subestacionamento, chama o táxi. O 4039. durou, nenhum tráfego me chamou não nessas mediações. Frequência livre para a coordenação, não tenho nenhum tráfego informado. Frequência livre, não há tráfego informal, estilo do outro. Passareiro 2223, chame Recife 1288, alterne 13325. Cargo com 32. Salvador, gol 943, você vai para o ponto Pera Capitão 9. 435, ciente alinhar e manter após o Oxané. Oxané, ativo, tem gol no 435. Confirmando 2-2 a bordo? Não, é 1-2-2, com 4 alas e 33 de buraco. Cliente, 1-2-2 copiado, táxi autorizado via Juliette Alfa, até o posto de espera pista no zero. O ponto de espera torre 1 no 8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 3, azul 4039, bom voo. 1-0 no 3, o Léo Chato, ponto de espera 3,5, obrigado, bom dia, táxi 039. Autorizado LS, chame torre 1 no 8 decimal meia dúzia. Já beleza, uma torre 126. Foi 826, reporte externo baixado, travado, variável com 3-9. Ok, reporte externo baixado, travado, variável com 3-9. CO, or standby for 86 liters to flight level 160. Ok, standby, please. 2-1-1-5-7-19-8, boa viagem. 19-8, bom trabalho. Oxané 62-1-1. Ajuste no 0 no 3, bom voo. Controle de Salvador, bom dia. Oxané 62-1-1. 62-1-1, bom dia. Suba 360, Cera da Elva e Pro de Leda. Leda na prova, muito obrigado. Line 80, good morning, clock attention, descend to 4,000 feet to an 81013, bom survival. Autorizado nesse instante, agora o pushback acionamento 02, chame táxi. Salvador, abrigado 5826, confirma se a pista está seca? Parcialmente. No 435, decolagem autorizada, variável com 3 nós. Salvador, abriu 5826, 75826, variável com 3 nós, 1013, pouso autorizado, pista no zero. Livre pouso, 1013, 5826. Cliente azul. Gol no 435 ao 5998, boa viagem. 598, bom domingo, Gabriel. Salvador, gol no 435, decorado no perfil da Dael, bom dia. Gol 435. Afirma, decolando o perfil da saída da El, cruzando 2 invés. Gente, suba ao 240, está sob vigilância. 240, vigilância, 435. É 225, alinhar e manter 1-0. Clear de Vitória da Conquista, flight level 160, runway takeoff, runway 10, and right turn after takeoff, Gole Departure, Golf, Oscar, Lima, Echo Departure, after Eval position, Echo, Vitor, Alpha, Lima position, after direct Vitória da Conquista. Salvador Departure Frequency 119.8 and Squawk Code 5143. Chané 6225, livre de decolagem, vento calmo. Ok, just confirming, after takeoff runway 10, right turn, ok? Right turn after takeoff, Gole Departure and Eval position. And 35221. Azul 4039, ali mantenho no zero. Feedback correct, report well, call start up and push you, 35221. Salve Salvador, bom dia, olha, 5826, entrou na segunda. 5826, bom dia, táxi Alfa, reportante, táxi Juliette, para ingresso. Ok, táxi Alfa, reportante, táxi Juliette. Deus 050, 6319. Minha chegada bom. Ao meia dúzia, o ajuste no 014 agora, bom voo. Calmo. Chanel 6225, decola 03, controle 119, décima 8, 1 G. Dia Voitap, desce para 3.000 pés, 1-0 no 4 em 3. Webjet 5826, ingressa a critério via Juliette ou Alfa para o 04. Ok, critério Juliette ou Alfa para o 04, 2.6. Juliette ou Índia, corrigindo, ok? Juliette ou Índia, Então 3663 após o azul, é Lima, mantém no zero. Azul 4039, livre de decolagem, vento calmo. Decola da 1-0, curva à direita, intercido a saída Gole, transição Ofito. O controle em 1-9, decimal 8, e aciona 5-1-4-1 no transponder. Vitor, Índia, Juliette, mil pés no axé, reporta no Faro da Mar. Correto, correto, pronto, pushback, acionamento 09, então 3304. Para o push de acionamento, gol 1923, meia dúzia, autorizado, chame o táxi, gol 1923. Chamarem o táxi, 1923. Chame a 6312, formação 90 para recibir, por favor. Chame a 6312, formação 90, confere. Autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Aracaju. O controle em 1-9, decimal 8, e aciona 5-1-3-7 no responder. 350, Recife, Peruísque 58. Decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. 98, controle 5-1-3-7-6-3-1-2, obrigado. Protejamento correto, chame pronto no 05, chame 6312. Controle 1, 19, decimal 8, bom dia. 19, 8, bom dia, 4039. Papá Romeu, Romeu fica bravo, prossiga. Sente 500 pés, chama 20 milhas fora para liberar a frequência. Do Salvador, azul 4039. Bom dia. Bom dia, direto da El 360, azul. 4360, azul. Gol no 435, chama agora Recife 251. Recife 251, 3963, livre decolagem, vento 020 graus, 04 nós. Taxi gol na 923, alterna com PIS, autonomia de 4 horas e 20 minutos, 191 na volta. Confirmando 191 no TOB? Confere. Ciente autorizado, táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera pista no zero. Ponto de espera torre em 118 decimal meia dúzia, com ajuste no zero no 4, bom voo. Juliette Alfa no ponto de espera 26, obrigado, bom trabalho. Bom domingo. Do Cairo direto, mantém ainda no meu país, Vitor de Juliette. Controle Salvador, bom dia, 13663. Controle 119, decimal 8, bom dia. Oscar Bravo, frequência livre, coordenação Macau, Oscar Bravo. Back in the line is 980, clear 2000 feet, at 71014. Clear the ILS, report established. 1014, clear ILS, externally 10. Public clear down to 2000 feet, 1014, American 980. Pode mandar, é o TAN 3663? Autorizado, é o 3663. Oceaner 6225, Recife agora, 12545. Confirm stunt number is 13 remote. Ok, clear to stand up and push, report ready for taxi, 35221. Oceaner 6311, redução para 200 mais. Reduzindo 200 para cruzar. Para 4.014. Rono 923, decolagem 2, controle 199, decimal 8, bom dia. 198, obrigado, bom dia, bom domingo. Controle Salvador, bom dia, Rono 923, decolou na Dael. Direto Dael 360, 923. 360, 923.